com a garrafa de uísque Santinha, com a garrafa de tequila Santinha. E as mãozinhas de cima. Quem gostou faz o L.